A propósito da edição do Segundo Raridades, aquele que será uma trilogia, segundo nos informou o Termal Ribeiro, do ZOHF, e no ano em que comemoram 30 anos, ligados à corrente, 20 anos é o tempo que me dei entre o lançamento da Noite na Grazinha Azul, em vinil, e aquilo que hoje aparece como sendo uma segunda edição, agora em CD, e que já vai, naturalmente, depois de vendida a primeiro lançamento, vai já na segunda edição e que promete também esgotar. Antes de mais, convidá-lo a estar connosco, António Ribeiro. Muito boa tarde, como está? Tudo bem? Boa tarde. António, é assim, nós tínhamos falado aqui já, quando quer da primeira realidade, quer do segundo, das dificuldades que havia em termos de logísticos, em termos de editoras, para ter temas do ZOHF cá fora em vinil. Felizmente, o Noite da Grazinha Azul escapou a essa dificuldade e cá está. Sim, cá está porque nós assumimos esta reedição, não é? Isto foi um processo um bocado lento de entender como é que as coisas estavam em termos legais, porque a editora que inicialmente editou, lançou o Noites Negras de Azul, desapareceu, e nós tínhamos o contrato connosco. Só que não tínhamos os masters, ou pensava eu que não tinha os masters. Mas quando quando comecei a pesquisar todo o material para os três volumes de realidade, já saíram dois, como uhum. disse, e vai ser um terceiro, descobri que afinal tinha os masters deste tempo. E portanto foi uma coisa que nós mantivemos em segredo durante um ano e meio para aí, porque fazia todo o sentido que o disco saísse agora, porque são os 20 anos. Podia ter sido o ano passado, porque já tínhamos os masters a nosso poder, mas saiu este ano. O curioso nisto tudo é ver como, por exemplo, o espólio de um grupo pode estar perdido. Ninguém saber dele, depois parece que uma outra editora reivindicou, quer dizer, teve uma conversa comigo que tinha comprado as fitas e eu disse, mas comprou o contrato, quer dizer, se não comprou o contrato não tem direitos de edição, os direitos pertencem ao artista que na altura licenciou a edição e que depois desapareceu. No centro da noite vem uma luz, um vulto com sorte que me seduz. Se esse for eu, o traço da morte, a noite convida o abuso da sorte. Ela noite que nasce um dia à procura de uma saída. Noites negras na minha vida eram de azul à partida. Do lado da ponte, bulício crescente, em fogo as carcaças ardem lentamente. Estranha é a noite descrita por nós, vezes sem conta, orei ou sem voz. É da noite que nasce o dia à procura de uma saída. Noites negras na minha vida eram de azul à partida. Noites de paixão, olhos a brilhar, sangue e sedução. No fim da noite vem essa luz do lado nascente que nos conduz. É da noite que nasce o dia à procura de uma saída. Noites negras na minha vida eram de azul à partida. É da noite que nasce o dia à procura de uma saída. Noites negras na minha vida eram de azul à partida. É da noite que nasce o dia à procura de uma saída. Noites negras na minha vida eram de azul à partida. É da noite que nasce o dia à procura de uma saída. Noites negras na minha vida eram de azul à partida. Essa noite. Enfim, dissemos aqui já que esgotou. Em poucos dias gostou essa edição, neste Noites da Casa Azul. Estamos a falar de que número de discos? São números pequenos, quer dizer, pequenos, mas se calhar neste momento até francamente interessante. Exatamente. Porque não serão nem assim tanto discos quanto isso. Agora, a primeira edição esgotou de 1000 exemplares e foi feita uma segunda edição de mais de 1000 exemplares. É bom dizer-se é que... pronto, isto são estas coisas, são as peculiaridades do nosso sistema editorial. Nosso sistema musical, eu acho que isto é tudo pequeno e é francamente por causa disso que as pessoas não, se calhar não percebem a dimensão deste lançamento. Este e todos temos feito, mas o GF neste momento, além de terem já há 10 anos uma editora, também foi fundada há 10 anos, neste momento já entraram no circuito de distribuição, ou seja, estão a anular parcialmente tudo aquilo que é, digamos, os vários intermediários entre o artista que grava um disco e depois o disco que aparece no mercado à venda. Isso tem-nos criado alguns problemas, naturalmente. Não é fácil, não foi fácil, é cada vez mais fácil, é preciso entender as regras do jogo, mas este é um país cheio de truques. E também aqui há um truque curioso. Nós tivemos, para o lançamento deste disco, o apoio de uma rádio. Uma rádio que se ouve em quatro grandes cidades do país, Porto, Lisboa, Coimbra e Faro, se não estou em erro, que é a M80, exatamente. Entretanto, viemos a saber que a M80 do Grupo Média Capital e mais uma série de rádios estão neste momento vetadas pela Associação Fonográfica Portuguesa. O que isto quer dizer? Quer dizer que por mais discos que nós vendamos, nunca vamos entrar dentro do top, porque se tivermos o selo de uma destas rádios, a ajudar o disco, é suficiente para que as vendas não sejam consideradas. Portanto, isto é mais uma vez, já o disse várias vezes, o top nacional de vendas é uma das grandes mentiras deste país, disse não sei quantas vezes, é uma das grandes mentiras deste país e é disto que nós vivemos, destas pequenas quesilhas, como se isto fosse um grande mercado e a indústria não estivesse a sofrer todos os dias derrotas constantes, não é? Também desconhecíamos isso. É verdade, é verdade. Ora bem, vamos pegar aqui neste Noite Negra Azul, já o tinha dito aqui consigo, que é o disco que mais gosto de vosso, portanto, a alegria de o ver em CD... Não é o único, Pedro, não é o único. As pessoas referem-se muito a este disco. Eu tenho o LP, portanto, comprado na altura, não é? Uma altura que andava também a estudar, ainda no liceu, portanto, e é dos discos que mais gosto, e que passou aqui muito na Boa Nova, também por via desse mesmo vinil. Portanto, é um que, não estando arriscado, porque não está, tive cuidado de o ouvir aqui há dias, mas está picado, portanto, já não consegue tirar aquele som que o CD me vai permitir hoje em dia. Recordo-me só uma coisa, o single na altura foi o Na Tua Cama ou 9 Anos? Não, o primeiro single era o Na Tua Cama com o lado B, 9 Anos, e o segundo single era o Em Violência com o lado B completamente infiel. É assim, naturalmente um disco novo é um disco novo, não é? Portanto, e há 20 anos atrás, a emoção de lançar hoje um dia esta reedição não é a mesma de lançar um disco novo na altura, não é? E também são, enfim, não altura... Mas é diferente, é para melhor, e digo isto, sinto isso, porque na altura, quando lançámos o disco, nós não sabíamos até onde é que ele ia, não é? Portanto, aliás, ou seja, lançar um disco de originais é sempre uma descoberta. Uma incógnita. Que vai acontecer. Hoje em dia, aliás, porque ao longo dos anos, e hoje em dia nós temos uma comunicação fácil e constante com as pessoas através dos e-mails, nós sabíamos que era um dos discos mais queridos da nossa carreira que não estava reeditado em CD. Aliás, como há outros, não é o único. Parece que o Zogueff tem ali uma lacuna de 15 anos em que nada fizemos. Claro que fizemos e gravámos isto todos os anos e vendemos muitos discos, muitos milhares de discos, só que efetivamente, digamos, a má gestão de algumas editoras e a sua falta de objetividade permite essa lacuna. Mas desta vez o que nós sentimos, o que eu senti particularmente, primeiro foi a descoberta das fitas, que me deu um imenso prazer. Aliás, eu li isso na entrevista anterior que vos dei, mas não quis referir o que é que eu tinha descoberto. E descobri mais coisas, não foram só estas. Não é? O que quer dizer que se calhar o Raridades não vai ficar por 3, vai ficar por 4. Aliás, acho que disse isso. Dizer, há uma hipótese de um quarto volume, vamos ver. Mas, por outro lado, quero dizer também que nós tentámos privilegiar a capa. E porquê? Porque eu acho que a capa de Noites Negras foi uma capa muito bonita. Fabulosa. Uhum. Aliás, é um espetacular painel da Teresa Dias Coelho. E fizemos todo o trabalho para que esta capa, apesar de ser pequenina, porque o CD é pequenino, tivesse toda a eloquência, toda a beleza da capa anterior. Foi só acrescentado mais um texto e a fotografia a preto e branco que aparecia no interior agora é da mesma sessão, não é igual, mas é a mesma sessão e é uma fotografia a cores. Porque também as sessões fotográficas somos nós que as temos, não é? E tudo isso, felizmente, está bem arquivado dentro da nossa organização UHF. E, portanto, quando vimos aparecer aquele disco pequenino, igual ao outro grande, foi um grande prazer. Parecemos miúdos, não é? Porque algo aparece nas nossas mãos, ao qual estamos intimamente ligados. Ficarei preso contigo na tua cama. Na tua cama. We'll be right back. cama. Chegou-se a falar, não sei se o li, se o sonhei, que o disco iria ter também uma parte com uma faixa em vinil. Como? Que o CD teria, no seu reverso, a possibilidade de ser ouvido em vinil, uma parte. Não. Não? Nunca pensámos nisso. Aliás, já se fala nisso, porque de repente essa evolução tecnológica chegou, mas nem sei como é que ela pode ser feita, portanto não, isso inicialmente não. E também não pusemos temas de oferta, porque, e temos, tínhamos para pôr, mas acho que era bom preservar este disco exatamente como é que ele foi lançado há 20 anos. Ou seja, havia na altura, se calhar temos que ficaram, até por falta de espaço, não é? Ficaram relegados. Sim, aliás, se formos atrás ao primeiro volume de Raridades, está lá o 9 anos versão longa, que foi gravado um ano antes. Exato. Em 87 já tínhamos gravado 9 anos. Aliás, as gravações começam em 87 e fizemos duas versões, uma versão longa e depois uma versão mais curta, que é aquela que entrou no disco. Mas há mais temas, perdão, que é onde entrar. Aliás, o tema que também aparece no primeiro volume de Realidades, na edição de fãs, que tem mais um tema escondido, é uma canção dessa altura, é uma Coisa Boa, gravada só com voz e guitarra, que depois aparece em Lugares Incertos, e cuja primeira versão também e já entrou no número de Raridades. Portanto, há mais coisas. Mas acho que era fundamental que este disco estivesse exatamente igual à sua edição original há 20 anos atrás. Se bem me recordo, a edição também é, de facto, Em Lugares Incertos, que na altura tinha 5 temas, sim, ou 6 temas. Sim, nós lançámos, se não estou a ver, 5 discos, fora os singles na edição, 3 licenciados e 2 que já eram da produção. Não, 2 licenciados, assim é que era, e 2 da produção interna, digamos, de outro tipo de acordo, que foi depois este filme, A Melhor Recruta, o Maxi, e o disco ao vivo, Julho 13. E o Maxi também, que era do Hesitar, se bem me recordo. Esse é nosso também. Também, ou seja, é um dos que tenho, por isso agora estou a puxar para a memória. Na altura considerado o Maxi single, a música portuguesa que mais tinha vendido. Que tinha o HF em grande, tinha você em fundo numas dunas, se bem me recordo. Não, por acaso não é, umas pedreiras. Ah, é pedreiras, tinha ideia disso. Ora bem, lançado que está este disco, portanto, para quem não se calhar ainda não ouviu, que era a versão de CD, ou não o conhece, porque se calhar também não tem a oportunidade ainda de ser vivo, até é um disco que tem um fundo de azul, não é? Portanto, um azul mais negro e um mais claro, e tem um casal, não é? É o jogo que está até com cigarro, etc. Havia um cuidado maior na altura em termos de capas, quando falávamos do vinil, do que há agora? Eu não acho que era uma questão de cuidado. Eu acho que quando nós temos um disco que tem uma capa com 35 centímetros mais ou menos de lado, não é? Nós temos um pequeno painel, não é? Quando nós reduzimos o formato para o CD, nós encolhemos tudo. E, portanto, há certas capas que resultam muito bem e há outras capas que não resultam tão bem quanto isso, porque lhes falta a dimensão. E isso, aliás, é uma luta que nós todos travamos, penso que no mundo inteiro, cá como no estrangeiro, como é que se vai fazer uma capa daquele tamanho, no tamanho CD, que tenha alguma perspectiva, quer dizer, que salte cá para fora. Há coisas bem feitas, outras menos bem feitas, mas é uma luta constante porque o tema é muito pequenino. Agora penso também que, e aliás eu faço o elogio na contracapa, num texto que escrevo 20 anos depois, digamos que há um texto escrito na altura, em estúdio, e hoje há um texto mais completo que é a sequência também desse. E eu faço um agradecimento especial a uma pessoa com quem trabalhei na altura, que era o meu editor, o meu chefe, chamado AR, que é o artista de repertório da edição, que é o António Manuel Duarte, que faleceu ano passado, e que era uma pessoa com uma... com aquilo chamado dedinho especial para o marketing e para a imagem e para as soluções. Era uma coisa fantástica, porque nós tínhamos um problema e ele tinha a solução. E era um homem com uma visão fantástica das coisas, e é ele que um dia nós estávamos à procura de fazer a capa e não estávamos a saber muito bem o que é que íamos fazer, e há um dia que ele me telefona e diz-me à noite: olha, acabei de passar numa exposição e vi a capa. E entretanto foi também negociado a forma de podermos fotografar aquele painel, que ainda por cima estava numa exposição de uma pintora, não é, Teresa Dias Coelho, que teve que dar o seu acordo. Foi a estúdio ouvir o disco para ver se estava de acordo. Sabia a sintonia entre a música e o tema. Exatamente, quer dizer, porque não era um disco pimba ou coisa que o valha. E foi assim um momento bonito, porque tudo se conjugou, não é? Cantava há 20 anos, não é? E há 9 anos soltei amarras. 20 anos depois deste soltei amarras, continua atual este 9 anos? Eu acho que sim, porque como as pessoas sabem, o 9 anos, sabe quem já leu algumas entrevistas ou já nos ouviu a contracapa do primeiro Raridades, esse tema é escrito no dia da morte do José Afonso, em 87. E porquê? Porque eu vivia na altura em Oeiras, eu estava a chegar a casa, liguei a televisão ao fim do dia e reparei que estava a dar na televisão programa com o José Afonso a falar. Ora, eu sabia que o José Afonso estava muito doente, já nem se mexia, e portanto pensei, bem, se finalmente o José Afonso proibido na RTP, que era o único canal que havia, está a dar, é porque ele morreu e já começaram as homenagens. E isso revoltou-me enquanto homem, revoltou-me enquanto autor, porque nós somos sempre bons depois de morrermos, não é? Aliás, há uma canção que eu escrevi no Santa Loucura, que é a canção de abertura, O Tiro na Solidão, em que eu digo, o bom poeta é um homem morto, tudo lhe presta e dói-lhe pouco. E, portanto, em 87, quando eu constatei esse facto sobre a morte de José Afonso, escrevi essa canção, que é uma canção de raiva de alguém que pisa o palco como o José Afonso pisou. Aliás, cheguei a tocar com ele 2 ou 3 vezes. E é tudo muito efêmero. E nós somos sempre considerados os artistas, e os artistas são um bocado marginais. E parece que estamos ali daquele lado, mas aqui é que corre a vida. No entanto, somos nós que alegramos as pessoas no momento exato e que as pessoas procuram para se divertirem, para esquecerem as glórias da vida. E tudo isso está nessa canção, que é, digamos, a consciência, o ato consciente que eu assumo como eu sou há 9 anos, o quê? Um artista que sobe de palco em palco, que vai de terra em terra, soltei amarras porque parte por aí e pego de caras porque um artista enfrenta a vida e enfrenta a realidade. Nesta data em que fazem esta edição em CD, o álbum está associado também a algo ecologicamente equilibrado. Queres falar sobre isso também? Agora sim, porque pronto, há uma série de coisas que nós vamos aprendendo, como pequena editora que somos. Basicamente, até agora, somos apenas um selo que serve os UHF. Não quer dizer que vá ser sempre assim, até porque há propostas para outras edições. Vamos ver o que é que vai acontecer. Já nos disse, na última entrevista, que estariam para lançar alguém, não é? Nós estamos a ouvir coisas. Há pessoas que nos procuram e vamos ouvindo, mas o mercado mudou muito, nós não podemos dar, digamos, que tiros no escuro. Isso é acertar em nada, não é? E o seu próprio filho tem uma banda, não é? Mas meu filho ter uma banda não está mais facilitado que os outros. Se calhar é pelo contrário. Não, também não é pelo contrário. É que nós temos que ser muito objetivos e temos que falar às pessoas claramente português, uhum, em relação àquilo que se está a passar. Mas é evidente que aderimos à agência Ponto Verde, porque é cada vez mais importante estarmos atentos ao que se passa à nossa volta e temos que contribuir todos, não é? Para que este mundo se preserve e se defenda de um holocausto. E não há outra forma de referir a questão ecológica, um holocausto para o qual nós corremos todos com alguma alegria, não é? Ora bem, vocês aproveitaram esta reedição para fazer um concerto baseado neste álbum, não é? Exato. Quem é que foi ver neste concerto? Pessoal que conhecia já o álbum há 20 anos? Pessoal que se calhar foi ouvir pela primeira vez também? Eu acho que estava lá tudo, porque as pessoas, quer dizer, que era um concerto privado, foi uma experiência que a tal rádio que nos apoia o lançamento deste disco, M80, porque é uma rádio temática sobre, uhum, música dos anos 70, 80 e 90, apenas, e então houve um concurso feito no site da rádio, e era através desse concurso que as pessoas tinham ingresso dentro do espaço, do local, que foi na praia onde nós crescemos, perdão, aqui na Costa da Caparica, num bar bonito. Felizmente não choveu, o vento parou. Foi um dia, uma noite mágica. Agora, as 80 pessoas que lá estavam, e porque a rádio se chama M80, eram 80 pessoas, e portanto era digamos, que o que estava combinado. Claro que foi muito reduzido, porque nós próprios tivemos problemas. Tínhamos poucos convites também, tínhamos 15 convites, e portanto houve centenas de pessoas que tentaram o ingresso e não conseguiram. As que lá estavam foram aquelas que conseguiram, e eu não sei sinceramente qual foi o preenchimento dos requisitos. Então assim, há um conjunto de sortudos, não é? Pois, é sempre um bocado difícil fazer isso, não é? E vocês escolherem 15? Como? E vocês escolherem 15? Que dificuldade é essa, não é? Os 15 foram só quase para as famílias. Ah, pois. Não é? Quer dizer, ficaram 3 ou 4 amigos e pouco mais. Enfim, este Noite na Grande Azul foi na altura quando saiu um marco. Não é preciso que sejamos nós a dizê-lo, o António sabe muito bem que sim. O Na Tua Cama foi uma pedra no charco, nitidamente. E foi um tema que toda a gente sabia, toda a gente cantava. Hoje em dia, nesse concerto, é o tema, continua a ser o tema mais, eu vou dizer um termo que agora se usa muito, orelhudo, né? Que foi isso que cativou o público. Eu não sei se é um tema orelhudo, eu acho que não. Eu acho que, neste momento, nos concertos, eu acho que é um tema de nostalgia. E sobretudo, é uma canção de amor bonita, diferente, talvez. É uma canção que, curiosamente, foi proibida na altura. Numa exatamente, rádio, porque, exatamente, por isso é que eu... porque eu dizia que fui de rapaz até homem, portanto, isso não se podia dizer há 20 anos atrás. Felizmente, a moral é das coisas mais volúveis da nossa sociedade, porque muda com o tempo e muda com as estações. Mas ainda hoje sinto uma coisa curiosa. Em alguns concertos, quando eu faço aquele refrão Na Tua Cama, o povo, o público canta está lá em coro. Canta. E, portanto, está lá adquirido, não é? Quer dizer, isso, portanto, é o reflexo, o poder, a importância que a canção teve ao longo deste tempo. O álbum era um álbum especialmente bem gravado, em termos sonoros? Está-me a fazer essa pergunta? Estou. Assim, eu tenho essa ideia. Portanto, não, era. Aliás, nós trabalhámos na altura. Foi um disco difícil de gravar porque, pronto, era a primeira vez que o Zugaef se lançava em autoprodução. Aliás, quando nós começámos a gravar, nem sequer tínhamos editora. O disco foi apresentado quase todo concluído à Edison, que disse, estamos interessados em trabalhar convosco. Aliás, o mesmo António Manuel Duarte. Curiosamente, assim que ouvi os acordes do Na Tua Cama e a canção começou a andar, ele disse, sem ouvir a canção, eu disse, isto interessa. Na altura trabalhámos no melhor estúdio português, os estúdios da Valentim de Carvalho, ou um dos dois melhores, havia esse, havia o Ângel, na altura o Ângel 2 também era um grande estúdio, e trabalhámos com 5 técnicos diferentes, do melhor que havia neste país, se não, entre 6 ou 7, aqueles 5 melhores estavam lá de certeza. E, portanto, foi curioso, porque nós quando trabalhamos com um técnico e confiamos nele e ele tem uma grande formação, nós evoluímos sempre, nós músicos, nós compositores evoluímos sempre. E quando se trabalha com 5, recebem-se mais referências, não é? E eu penso que essas referências estão incluídas no som final deste disco. Envolto em chamas, o regresso às armas, por estes momentos, por novos encantos, alguém que se apresse, alguém que me abrace. E passei junto à beira de amar, e assim escorregue à beira do mar. Em silêncio a mergulhar, e eu vou regressar. Ai, eu vou regressar. Alguém que escute o primor da guitarra, a voz lenta, a tarde calma. Às vezes só quero brindar a esta farsa, soltar-me de mim, transbordar a taça, e eu vou abusar. Ai, eu vou abusar. Há uma vida secreta, uma vida só tua, onde um homem serra o prazer e a amargura. Há um lugar na vida onde podes voltar, uma fuga em ti de nunca mais parar. E eu vou regressar. Ai, eu vou regressar. De palco em palco andei por aí, conduzindo um sonho e 4 candeias. Experimentei sempre, tentei ser feliz. Há quem diga que abusei à minha maneira. E eu vou repetir. Ai, eu vou repetir. E eu vou abusar. Ai, eu vou abusar. Considera, aqui eu fui buscar também apontamentos, a terceira coisa curiosos, que o Noite da Igreja Azul tinha duas facções, tinha o lado B e o lado A distintos, que vocês tinham feito uma temática diferente para esses lados. E por acaso nunca vi isso assim, mas já assim é curioso. Já li isto. Foi por acaso. Sim, mas estamos a falar do Blitz, portanto, e que diziam, infelizmente, que havia um lado A e um lado B, e curiosamente foi por isso que tinham lançado o single com o lado A e o lado B também, por acaso invertidos, né? O Na Tua Cama e o 9 Anos. Mas é curioso, porque já não me lembrava dessa... Isso é do Blitz, é? Sim, sim. Não me lembro. Já não me lembro, não lembro muita coisa, felizmente. Ah, mas eu fui... Sabe porquê? Eu tinha a curiosidade na altura, quando gostava, efetivamente, dos discos, chegava a recortar o que lia e punha para dentro, sim, do disco. Sim, sim. Até porque tinha a vantagem que havia uma capa plástica que tenho nos discos e dá para meter lá as crónicas. Mas nós também teremos isso, só que eu, sinceramente, não tenho... Não me lembro tudo, felizmente e naturalmente. Mas o que eu queria dizer é que, na altura, a forma de se fazer um disco é diferente de hoje. Nós hoje alinhamos um CD quer dizer, haverá outras formas. Agora penso que a nossa fórmula era aquela. E o que é que era a forma? Era, pura e simplesmente, alinharmos as canções, aspas, mais orelhudas, para abrir o lado A e o lado B. E, portanto, o single é feito com as duas primeiras canções de cada lado. Não é mais do que isso. Não é mais do que isso. Se por acaso há uma coincidência depois nos outros temas para uma, digamos, uma análise temática, isso já é outra coisa. Ora bem, eu vou dizer, o tema que mais gostava, de facto, era este Na Tua Cama. Já o tinha dito aliás consigo. No entanto, aqui, até a fechar o álbum, o íntimo, o Regresso ao Inferno, é que se refere, neste, essencialmente, neste tema? Se é que se recorda, naturalmente? Ah, isso recordo perfeitamente. Isso recordo muitíssimo bem. A que é que eu me refiro nesse tema? É um tema que vocês normalmente não tocam os espetáculos. Curiosamente, abriu o espetáculo, quer o espetáculo da Ala Magna, uhum, quer este concerto dos M80, quando tocámos todo o disco. Esse tema é um tema de amor. Isso é uma história de amor que fechou mal, não é? Que fechou mal do seu ciclo. E, portanto, aliás, na Dias falava sobre isso. Digamos que neste disco há três vingançazinhas, aspas também, no sentido em que, pronto, há uma relação de amor que acaba e há um sofrimento, não é? Que lhe está inerente. E que resultaram em três canções. Uma delas é o íntimo Regresso do Inferno, que fecha o disco. O outro será, evidentemente, o Combatente Infiel. Andei pelos bares da cidade à procura de conforto, na ponta de uma navalha que rasga de pronto a escuridão. A escuridão. Procurei por todo lado as ordens do instinto. Procurei fim da jornada. Perdeu o orgulho e o medo. Do outro lado, talvez com manha, umas férias em sucesso. Ora bem, António, muito obrigado pela disponibilidade de ter de falarmos 20 anos depois, já que não o fizemos há 20 anos. Se bem que na altura já tínhamos aqui um programa de destaque da música portuguesa, que era o Sons da Pátria, e recordo-me perfeitamente que o Na Tua Cama era daqueles que era indispensável passar. Hoje, felizmente, também a vitória que possa ter o CD é a qualidade de som, portanto, e vamos voltar aqui à carga com estes temas. Paralelamente, sai também uma edição por parte da EMI dos seus anos, que também curiosamente esgotou. Sim, esgotou, teve graves problemas de chegar ao mercado aqui, pelo menos aqui na Grande Lisboa. Certas cadeias de vendas, como a casa da FNAC, tiveram 15 dias à espera do disco. E aliás, nós estamos com certo receio que um disco pusesse, por exemplo, digamos, que fazer encostar o outro. Até porque o disco da Valentim, que também foi, cuja produção foi controlada por mim, sei lá, atrasou-se um pouco, por razões naturais de produção, presumo eu, de fabrico, e até porque o disco estava concluído há muito tempo. O disco era para ter sido no final de março, o que era interessante porque coincidia com o concerto da Ala Magna, mas não, foi-se atrasando. E quando ele estava para lançamento, no dia 5 de maio, já nós tínhamos o lançamento previsto para dia 12. Porque tínhamos uma série de promoções com a M80 marcadas, não é? E tivemos algum receio. Aliás, tanto assim que nós durante uma semana só pusemos o Noites Negras em venda dentro do site para não estarmos, digamos que, a fazer coincidências nos escaparates das discotecas. E adiámos a colocação à venda no grande mercado no dia 19. Mas não, felizmente tudo correu bem. Um disco puxa pelo outro, as pessoas frequentes vezes mandam e-mails aqui para a nossa organização dizendo que querem os dois discos, porque acho que são duas épocas muito emblemáticas. Exato. Depois do À Flor da Pele, dos primeiros anos da Valentim Carvalho, de certeza que Noites Negras é o grande momento do HF. Fora o disco ao vivo de 85, ao vivo e ao mar no Jogo da Noite, mas o grande disco depois é efetivamente o Noites Negras de Azul, não é? Talvez porque o Persona, que muita gente gosta, como o primeiro disco só rock dos UHF, é o disco mais violento dos UHF, talvez, é um disco de raiva, porque é um disco de ruptura, quando nós saímos de uma editora para outra e saímos chateados, não é? E, portanto, depois disso tudo e de uma travessia do deserto, em que eu começo a gravar este de Noites Negras sem uma formação definida, curiosamente vai dar um dos discos mais bonitos, ou provavelmente o mais bonito, o mais belo, da nossa carreira. Cada um interpreta a sua carreira como ouve, não é? E, efetivamente, desde a primeira vez que falámos aqui, sempre lhe disse que era o disco que mais gostava e continua assim a achar. Então, Manuel Ribeiro, muito obrigado. Obrigado. Desejo-lhe também melhoras, porque devo perceber que está constipado. Estou um bocadinho constipado, estou, porque eu vivo aqui à beira de um bosque, de uma chamada Mata Nacional dos Medos, e, felizmente, apesar do calor, de manhã está sempre fresco. Ora bem, é assim, só que agora fica em falta connosco. Nós já dissemos que a próxima vez seria aqui no estúdio, quando pudesse, fazemos aqui um acústico. Já falámos com esta, é a terceira vez, nos últimos tempos, naturalmente, depois do Rock no Cais. Portanto, a próxima vai ter que necessariamente, se calhar, apontarmos para o terceiro Raridades aqui connosco. É provável que até se possa fazer antes, e há sempre uma explicação para as coisas, porque a nossa vontade, perante a boa vontade das rádios, é estar presente em todo lado. Não é fácil, porque os UHF começaram a digressão em março. Exato. E, portanto, nós já estamos a trabalhar. E depois foram dois lançamentos, estes dois lançamentos, se não esquece, aliás, se pensarmos na realidade, são três. Exato. E as coisas continuam, quer dizer, estamos aqui, nós estamos sempre a trabalhar 6 meses, às vezes até um ano antes, não é? Já estamos a trabalhar para coisas do ano que vem. E, portanto, não é fácil, mas queríamos, porque nós queremos cobrir outra vez. Eu penso que já há 5 anos que eu não cubro o país todo em rádios, como fiz na altura de La Pop Temps Rock. Está na altura de voltar a fazê-lo. Para o ano teremos um disco novo? Sim, para o ano, o disco de originais, naturalmente, é uma das coisas que estamos neste momento a trabalhar. António, muito obrigado por tudo, mais uma vez. Obrigado. E bem-vindo aqui à Vila Nova, que é sempre um gosto tê-lo connosco. Um abraço, professor. Um abraço, obrigado. Foi só teu braço no meu, ajuda-me a seguir ao virar esta esquina. Há um paraíso por descobrir. Quero que assistas a esta lenta bebedeira. Porto-me como uma criança faminta. Vem embriagar-te comigo à beira. Ah, um barco copo de absinto. Mas dança, dança, dança pra mim. Dança, oh, dança pra mim. A noite, esta noite. Chegou o momento da paz. Esse animal sincero dizem no uso da palavra, fotografia, página do mar. Se este for o teu sonho, a brisa do tempo mais secreto, sonho rasga as entranhas e os chacais já dão muito perto. da estrada do sucesso e conduziu um carro azul por entre as cegas de mulheres. E esse assassino arrastou roçado incenso sem prazer provocar.